Muito bem, 14 horas e 15 minutos. Se não se ligou à antena da Rádio Arco-Íris, pode ligar. É aqui que estamos juntos e é aqui que estamos ligados, sempre com as melhores, boas músicas portuguesas, para passarmos aqui uma boa tarde. Ora então, Eu hoje não vou dar a minha receita da culinária da avó, derivado à minha voz. E também pode-me começar a picar a garganta e eu não estou em condições. Ora então, mas vamos ficar sempre com a boa música e a boa disposição aqui na Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, hoje somos o 25 de maio de 2022. Muito bem, tenho aqui algumas músicas também que vou passar dedicadas para todos vocês, da parte de Nossa Senhora. Então, mais daqui a bocadinho, eu vou passar as músicas para vocês passarem uma boa tarde com tudo de bom. Muita saúde, até já. Quando a noite vem e me encontro só, não há nada que seja pior. Em ti vou pensar, por ti vou chamar. Volta agora para mim, oh, para mim. Mas eu fico só e não há ninguém. Nem há nada que me faça esquecer. Hei de vou pensar. Para te tirar da minha vida só quando eu morrer. Quando encontro restos deste amor, te recordo e a saudade magoa mais, porque sei que já não vais. Em ti vou pensar. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Volta agora, para mim. Nada, nada mais vai haver do que está nesta solidão. Este amor é um louco amor que não consigo esquecer. Para te tirar da minha vida só quando morrer. Quando encontro restos deste amor, magoa mais, porque sei que já não vens. Em ti vou pensar, por ti vou chamar. Volta agora para mim. Por ti, volta agora, estar em ti, volta.

ne serait qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi. Simplement pour te créer et pour te regarder. Ora, muito bem, 14 horas e 28 minutos, liga-se à antena da Rádio Arcanciel 96.2 e para passar sempre e escutar as melhores músicas portuguesas. Ora então, eu vou passar aqui Jorge Ferreira, Ave Maria, que é para todos aqueles que estão à escuta da nossa emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2, das 14 às 16. Ora então, vamos escutar para todos vós, como estamos no mês de Nossa Senhora, não é? Então, aqui vai Jorge Ferreira, Ave Maria, Ave Maria. Até já. están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. Buscando los salí de mi casa, perdido y sin saber dónde ir. De pronto apareciste, te oí decir mi nombre y luego te acercaste hasta mí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. Sonreíste feliz, me pareció imposible, volví a enamorarme igual que como antes. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Los llevo lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevo lejos de aquí. We'll be right back.

quem as não tem. Cartas de amor, andorinhas, que não vai e vem, levam bem, saudades gemidas. Cartas de amor, quem as não tem. Ora, muito bem. Ora então, 14 horas e 53 minutos. Ora então, como domingo é o dia das mães, eu vou passar aqui o nosso grande artista, que foi Joaquim Sena. Querida mãe, eu te agradeço. Isto é para a mãe dele, principalmente, e para todas as mães do mundo, espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ouvir. Querida mãe, eu te agradeço, de Joaquim Sena. Até já. Vou ter que passar outra música porque esta me falha sempre. Não estou com... Já é o segundo CD que eu meto dele, desta música, e não me passa. Ora então, desculpem lá, mas eu vou depois já passar outra adequada para todas as mães. Até já. Tantos dias, tantas horas sem ti, para mim foi eternidade. Tantas noites a sonhar sem dormir, fez-me ouvir a sinfonia da saudade. Sem te ver, sem sentir, dó maior, sol menor, no silêncio dos sentidos, no refrão, solidão. Pois é. Assim como eu não consegui passar a música do Juca em Cena, de Mãe, para todas as mães, como eu disse, vou passar aqui Anjinho, Obrigado Mãe, para todas as mães que estão à escuta da minha emissão e para as outras que estão espalhadas pelos quatro cantos do mundo. É com muito amor e carinho que vos ofereço esta música para todas vocês. Até já.

mas quero-te levar comigo. Por isso vem amor depressa, porque eu não quero estar sozinho. Vamos os dois para o reggaeton, esta batida é que está a bombar. Vamos curtir, nos divertir, sei que esta noite tu vais arrasar. Vem já, vem já para o reggaeton, quero colar teu corpo no meu. Vem já, vem já para o reggaeton, vamos ficar juntos tu e eu. Vem já, vem já para o reggaeton, quero colar teu corpo no meu. Vem já, vem já para o reggaeton, vamos ficar juntos tu e eu. Muito bem, 15 horas e 29 minutos. O tempo passa a correr. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória de Sr. Manuel Teixeira para sua esposa, seus filhos e toda a sua família, todas as pessoas amigas, para todos os doentinhos do mundo, para todo o auditório, para todos os animadores, para todo o mundo. Ora, como estamos no mês de maio, eu vou passar a linda música de maio de Nossa Senhora. Em maio eu vou ao santuário. Ora, vamos escutar. Fiquem bem. Até já. Em maio, em maio, eu vou voltar ao santo santuário. Dizem que há uma estrela a brilhar num lugar sagrado e de encanto, onde há sempre um mar de gente, de terras distantes vão chegando. Em maio, eu vou

Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Pois é, estou a 2 minutos da fim da minha emissão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer aqui estar na vossa companhia, depois de 4 semanas de ausência. Espero que vocês tenham todos bem desse lado. Quanto a mim, estou um bocadinho constipada, mas isto é fruto do tempo. Ora então, para a semana cá estarei com a boa música e a boa disposição portuguesa. Espero que esteja um bocadinho melhor. E vamos escutar mais um bocadinho da música. Até já. Ouvir Alexandre Faria, o palco de Portugal. Ora vai. Assim chego ao fim da minha missão. Ora então, espero que vocês, domingo, dia da mãe, que seja comemorado, para quem as tem, com a maior felicidade do mundo e junto delas. Feliz de quem tem uma mãe. É assim. Mas a vida é assim para todos nós. Temos que a recordar, quem não tem, recordá-la sempre, todos os momentos da nossa vida, que nunca esquece. Ora então, feliz dia da mãe, até para a semana, se Deus quiser. Hoje com um misto de sol e nuvens, exceto nas Flores e no Corvo, onde a chuva marcará a presença. Nesta altura, em Ponta Delgada estão 18 graus, 20 no Funchal, 21 no Porto, 24 em Lisboa e em Faro. As notícias às 3, a edição é de Frederico Moreno. Sexta-feira promete ser um dia complicado em Lisboa para quem anda de transportes públicos. O metro da capital acaba de anunciar uma nova greve parcial dos trabalhadores. Vai afetar o serviço durante o período da manhã. A empresa informa em comunicado, enviado às redações, que a circulação do metro só terá início depois das 9:30 da manhã. Também na sexta-feira, os trabalhadores da CP vão estar em protesto, uma greve que vai provocar perturbações significativas na circulação de comboios na área metropolitana de Lisboa entre as 3 da tarde e a meia-noite. Se vai realizar um teste à Covid-19 de uma farmácia com prescrição médica, prepare-se para enfrentar dificuldades. Várias farmácias em todo o país estão a registar problemas operacionais para aceder às prescrições através da plataforma eletrónica. A situação é assumida pela Presidente da Associação Nacional das Farmácias. Emma Paulino acredita que estas dificuldades devem ser ultrapassadas ao longo do dia. Neste momento as farmácias já se encontram a fazer os testes com participados. Temos casos pontuais em que existiu algum problema no acesso à plataforma, mas esses casos estão a ser resolvidos ainda durante o período da manhã. Portanto, pensamos que no período da tarde já temos todas as mais de 1.500 farmácias em termos do território nacional a poder aplicar a comparticipação. A Presidente da Associação Nacional das Farmácias, à margem de uma conferência esta manhã em Lisboa, a adiantar também que está a existir uma procura muito elevada no dia de hoje de utentes para realizar testes comparticipados à Covid-19. Numa das maiores farmácias de Vila Nova de Gaia, a repórter Cláudia Guerra Rodrigues registou o desagrado de clientes e técnicos devido a estes problemas com o novo sistema informático para registar os testes. É preciso dar tempo ao tempo. Na realidade, não nos é possível ainda fazer este tipo de testes, ou seja, ao contrário da situação anterior com o SINAV, em que as pessoas tinham direito ao teste e nós e as farmácias demoraram algum tempo, naturalmente os fornecedores de software a adaptar-se a esta nova situação, é preciso implementações grandes e reestruturações grandes nas bases de dados, nos sistemas que nos permitam quer registar, quer faturar estes testes às coisas às entidades públicas que nos pagam, e o sistema anterior, que tinha dado muito trabalho a montar, efetivamente agora já não está a ser usado, e estamos a ser obrigados a implementar um sistema totalmente novo. O responsável por uma das maiores farmácias em Vila Nova de Gaia, Miguel Aldrés, diz que no mínimo são precisas 2 semanas para tudo ficar a funcionar. Estamos a receber hoje os acessos às plataformas, mas nós com os acessos não conseguimos terminar o processo, ou seja, a faturação ainda não está tratada, e segundo as empresas de software, vamos demorar 2, 3, 4 semanas mínimo a ter isto minimamente operacionalizado para poder receber as pessoas. Neste momento, estar a assumir que as pessoas podem vir às farmácias é um erro tremendo. Um erro que apanhou, por exemplo, Christian Lucas, desprevenida. Não sabia, desconhecia por completo. Não fazia a menor ideia, pensei que estivesse operacional a partir de hoje. Acabei de fazer agora no hospital, tive que pagar. Não sei sequer, ainda não vi o valor que paguei, mas era hospital privado, paguei certamente um bom valor. E como é que vê este atraso? Não me parece muito bem, não é? Se estamos com tantos casos de Covid, acho que deveria, de facto, estar a funcionar. Quando estiver operacional o novo sistema de testes gratuitos, as farmácias passam a aceitar as prescrições médicas apenas em formato digital. Dificuldades operacionais em várias farmácias do país no dia em que passa a ser possível realizar testes à Covid-19 sem custos nestes estabelecimentos, desde que o utente apresente uma prescrição médica. Subiu de 39 para 49 o número de casos confirmados de varíola dos macacos em Portugal. A Direção-Geral da Saúde informa em comunicado que o surto não deverá ficar por aqui, já que ainda se aguardam resultados em laboratório de outras amostras suspeitas. Todos os casos confirmados são de homens entre os 26 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos. Grande parte das infecções são registadas em Lisboa e Val do Tejo, embora também existam casos na região norte e na região do Algarve. Os crimes violentos em Portugal caíram quase 7% durante o ano passado, é o que indica o relatório anual de segurança interna, que aponta ainda assim para um ligeiro aumento na criminalidade geral. Os dados mostram maiores subidas no crime digital e na condução automóvel, com crescimento na criminalidade geral inferior a 1%, João Trugal. É uma subida de 0,9% na criminalidade geral. O secretário-geral da Segurança Interna, Paulo Viseu Pinheiro, aponta maiores crescimentos no crime digital ou ao volante. As maiores subidas foram na condução sem habilitação legal, com uma subida de 12,5%, a condução com álcool, com taxa de álcool igual ou superior a 1,2, a burla informática e nas comunicações, que registam um acréscimo de 7,7%, do qual se destaca um aumento de crimes por meio digital. E descidas na contrafação e em furto em espaços comerciais ou de veículo motorizado. Já a criminalidade violenta baixou cerca de 7%, um dado que ajuda o Ministro da Administração Interna a elogiar os níveis de segurança em Portugal. Portugal continua a ser um dos países mais seguros do mundo. Temos conseguido, ao longo dos últimos 15 anos, manter uma trajetória de redução da criminalidade geral e também de redução da criminalidade violenta. Mas tendo em conta a elevada sinistralidade rodoviária, José Luís Carneiro pediu que este combate seja um desígnio nacional. Já é um objetivo de prioridade do governo, mas tem que ser um objetivo de toda a sociedade portuguesa. Sobre os crimes digitais, a Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, apontou a importância de ser reforçada a literacia das pessoas nessa matéria. Reforço de meios, mas também reforço do ponto de vista didático e, portanto, também iremos reforçar os meios que dizem respeito à literacia digital. Já na violência doméstica, houve uma ligeira descida no ano passado, mas continua a ser uma situação preocupante para o Secretário-Geral de Segurança Interna. A violência doméstica continua a ser motivo de preocupação. Apesar de registar um decréscimo de 4%, ainda apresenta valores de participação muito elevados. Os dados do relatório anual de Segurança Interna mostram ainda subidas de 7% no crime em grupo e na delinquência juvenil. Relatório apresentado esta manhã na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna e posteriormente sem apresentação aos jornalistas em conferência de imprensa. Boris Johnson voltou a pedir desculpas pelo escândalo Partygate. No Parlamento de Londres, o chefe do governo